Estabilizando o gol no 7 no 4. Gol no 7 no 4, complexo final, semi torre, no 8 mais 5. 8 mais 5, obrigado. Torre Salvador, gol no 7 no 4, final da 1 0, baixar travado. No 7 no 4, continua aproximação, guarda pista livre. Sente, gol no 7 no 4. Gol no 606, salvo 45, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5. Afirmativo. Sente, no 606. No 4, livre pouso no 0, vento 1 no 0, 0 grau, 0, 3. Livre pouso, pista no 0, gol no 7, no 4. Salvador, boa noite, 0. Para Natal. Gol no 8, 0, 5, boa noite, autorizado Natal, 370, Operzulu 1 no 0, decolador 1 no 0, com curva esquerda na Fuca, transição de par. Controle 1, 2, 0, 8, aciona 5, 1, 1 no meio. Autorizado. Correto, chama o pushback acionamento, com 805. No 4, solo 49, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, escuta gol no 7 no 4. 643. Gordo 643, complexo final, semi torre, 118, nato 5. 1895, seja. Salvador, Gol no 643, boa noite. No 643, boa noite. Pouso autorizado na 10, vento 100, grau 039. Tendo de pouso na 10, Gol no 643, baixa a travada passagem. Entendi. Boa noite, Gol no 896, voe direto Duna, desça para 2000 pés, quem negar 1015. Boa noite, Tan 3891, autorizado de chegada Bonk, desça para 4000 pés, quem negar 1015. Na Bonk, 4000 pés, 1015, Tan 3891. Foram 805, no portão 01, cortando com a equipe solo, o tráfego da companhia está parqueando no 02. Assim que ele finalizar, autorizado, chama táxi. Ok, autorizado, chama a passagem. Solo 56, direita na minha escuta, Alfa Juliette, corrigindo. Via Alfa, chamante, ataque 6, Juliette. Alfa vai chamando da Juliette, 643. trajeto 91, redução para 2209, número 2 na aproximação. Ok, 3291, recebendo 2209. Para o táxi, o voo no 805, com 105 a bordo, 2h40 de autonomia alterna marginal. Voo no 805, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 5, confirma a alternativa? Alterna Maceió, via Índia, ponto de espera, chama, ponto pronto, via direita. Voo no 643, ingresso Juliette, portão 03. No 805, decolagem autorizada na 0, vento 110 graus, 03. Decolagem autorizada 10, voo no 805. Voo no 896, autorizado sinal LS, porta estabilizado. Autorizado LS, porta estabilizado, 896. Na 3891, desça para 2000 pés, redução para 1909, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 pés, reduzindo 1909, autorizado, reportaremos estabilizado 3891. 1805, decolado 04, controle 1208. 208, 205. Controle Salvador, boa noite, 05. Boa noite, 05. Contato radar, sabatório nível 370, vai Puka. Controle Puka parou 370, boa noite, 05, boa noite. Salvador, boa noite, 1352. Gente, da Charlie, parou, autorização 370. 3152, autorizado Maceió, 330, Upper Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda na saída Puka, transição Aracaju. Controle 120, decimal 80, aciona 5121. Autorizado Maceió, nível 330, Upper Whisky 58, como é o plano. Da 10, curva esquerda Puka, Aroia, saída 1208, controle 5121, transponder 3152. 3152, correto, chama o pushback acionamento. Autorizador, gol 1896. Gol 1896, complexo final, chame torre 1895. 1895. Torre Salvador, boa noite, gol 1896. 1896, boa noite, chama no externo, baixado e travado. Externo, gol 1896. Passando externo, o trem checado, gol 896. 896, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 029. Livre pouso, 896. 3152, prossiga. Ok, tá no 2006, agora fica ali também. 3152, o 06 tá livre, chama a táxi. Eu informo que a transmissão tá muito baixa. Ok, livre, fica ali também. 06, confirma como escuta agora. Mesma coisa, clareza 3. Então, 3891, reduza para velocidade de aproximação, complete sinal, semi-torre 1895. É, reduzindo 1895, obrigado, vai. Gol 1805, semi-centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 12685, gol 1805. Corre, boa noite, USA 329 ou não? 389 ainda está na frequência do controle. Opa, desculpa, obrigado. Corre, boa noite, USA 389 ou não? Bom, estou 3891 no número 2, informarei para estar livre. Transmissão, solo Zuno 1, direita na minha escuta, via Alfa Chamante, até que foi Juliette. Mandando a escuta, Alfa Chamante da Juliette, da 8 na antena. Né? 3891, livre pouso 10, vento 120 graus, com 029. Ok, livre pouso da 389. Aracaju? No 714, boa noite. Aracaju, só um minuto, cópia. Natal. 3152, livre táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro 095. 095, Pátio 1, Índia Alfa, Dan, Brito, 1896, mantém posição ainda taxiway Juliette, da passagem aeronave da TAN e seu táxi para livrar o pátio. Após ingresso, Juliette, portão 04. Mantenha a cidade Juliette, da passagem Altan, após segue para o 04, gol 8 na mesa. Gol no 714, copia? Copia. No 714, autorizado Aracaju, 230, Golf 677. Decola da 10, com curva à esquerda, na Puca, Jama, após direto. Controle 1208, estando 5124. Autorizado Aracaju, 230, Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jama, depois direto. 208, controle, 5124, transponder, gol 1714. 1714, está correto, chama pushback acionamento. Gol no 8, corrigindo, 3891, solo 14, direita, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 3891.